sai. Mas no meu deserto tu foste o oásis que achei. Tu ficas louquinha quando tiro a casca a banana. Ficas tão tontinha que a tua cauda abana. Como um macaco gosta de banana, eu gosto de ti. Escondi um cacho debaixo da cama e comi, comi. Minha macaca gira e bacana, o teu focinho é que não me engana. Por ser macaca gosta de banana, tu gostas de mim. Me.